Boa noite. E vamos dar início a mais uma celebração. Luz da Yeah.

Senhor, te agradecemos por essa noite. Te agradecemos pela terra, pela tua palavra. Te agradecemos por tudo que é, Jesus. Te adorarei.